Frequência Académica. Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo discente é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar os seus princípios, os seus programas, os seus valores e se vai afirmar aqui, na região envolvente do sul da China. Um programa do Departamento de Comunicação e Média da Universidade de São José. Carlos Frota, um homem cuja vida é um itinerário. Nome subejamente conhecido em Macau, pois foi aqui que foi o primeiro cônsul-geral de Portugal depois da transferência. Professor visitante da Universidade de São José, na área das relações internacionais, do business, nasceu em Moçambique, Angola, entre o deserto e o mar, no seio de uma família alargada, com sentimento de identificação com a terra. Desse tempo, Carlos transporta consigo o milagre da palavra, a poesia. É desse tempo que Carlos Frota nos traz a sua primeira música do nosso Frequência Académica de hoje, Quando Fui a Benguela, do África Tentação, em ritmo dançante, calor, corpos colados, a natureza, o mar, os sonhos. Vamos ouvir. Com todo o gosto, muito obrigado, João Manuel. Muito obrigado. Quando eu fui a Benguela, eu não quis regressar. Ao ver praia morena, fiquei a sonhar. Que bela mulata, princesa do mar, deitada ao sol, risonha a queimar. Da Bahia farta, quero recordar a gamba vermelha, o mel do luar. Bahia azul tem beleza sem par, e o mar tem mais calma no seu farfalhar. Eu não vou esquecer tanta coisa bonita, não vou esquecer o calor da rebita e da noite morna pra fazer amor na areia da praia com o seu calor. Da vida que passa e canta o sonho que há no olhar do pescador. Quando eu fui a Benguela, eu não quis regressar. Ao ver praia morena, fiquei a sonhar. Que bela mulata, princesa do mar, deitada ao sol, me sonha a queimar. Da Bahia farta, quero recordar a gamba vermelha, o mel do luar. Bahia azul tem beleza sem par, e o mar tem mais calma no seu farfalhar. Eu não vou esquecer tanta coisa bonita, não vou esquecer o calor da revista e da noite morna pra fazer amor na areia da praia com o seu calor. E o mar que rola na areia, ela arrasta toda a tristeza da vida que passa e canta o sonho que há no olhar. parar pra fazer amor na areia da praia com o seu calor. E o mar que rola na areia, ela arrasa toda a tristeza da vida que passa e canta o sonho que há no olhar do pescador. Carlos, que memórias destes tempos de Moçâmedes e de Angola? Bem, referiu, no fundo, o essencial, uma profunda identificação com a terra. Quando se tem 5, 6 anos, quando se começa a ter um pouco a consciência de si, a pessoa não põe em causa a sua ligação afetiva ao sítio onde nasceu. Ele faz parte de nós e nós fazemos parte desses sítios. Portanto, os divórcios eventuais vêm mais tarde, como é evidente. Por isso, a primeira ideia era a minha terra, era o meu solo, as minhas raízes, como eu digo no meu primeiro livro de poesia. Eram raízes. Também foi nesses tempos que, entre a aprendizagem e a formação do que hoje é, que passava o tempo a ler avidamente... Poesia, o conto, os livros, muitos livros, Essa, Camilo, Cervantes, Érico, Veríssimo. Foram os tempos dos jogos florais, dos questionamentos, da filosofia, da religião. Ouvi dizer que invariavelmente ganhava os jogos florais em que participava. É verdade, isso foi um dos meus... únicos troféus da juventude, porque eu era péssimo em desporto e, portanto, desse ponto de vista, não podia fazer uma carreira que se aproximasse de uma ambição olímpica, longe disso. Agora, sim, ganhava sempre os Jogos Florais do Liceu, nas modalidades conto e poesia, e, para ser absolutamente rigoroso, muitas vezes partilhei essas duas modalidades com uma amiga e colega que ganhava poesia... Eu tinha o segundo lugar da poesia quando eu tinha o primeiro lugar e eu tinha o segundo lugar de conto quando ela tinha o primeiro lugar. Portanto, havia ali uma disputa saudável entre futuros literatos, digamos, com um bocadinho de presunção. Mas foi uma experiência muito interessante, de facto. Depois, na juventude, em meados dos anos 60, mais precisamente em 1965, vai para Coimbra, a nossa Coimbra, a dos encantos, a da saudade. Na hora da despedida. finalmente se é verdade do amor. Representa Coimbra, o estudo em direito, o tradicionalismo que desde sempre aí se vive na formação do seu caráter. Eu penso que o curso de direito, primeiro, a circunstância de ter saído de Angola e de ter ido para Portugal, representou em mim, como em todas as os jovens da minha geração, e mesmo antes e depois, falei com muitos deles sobre esta experiência, foi uma experiência ao mesmo tempo de ruptura e de continuidade. Isto é, ruptura com o solo que nos viu nascer, continuidade porque, como eu já referi noutro contexto, segui caminho em direção à pátria histórica. Digamos, eu lembro de um episódio muito interessante, estava a sobrevoar no meu voo de Luanda para Lisboa, o Terreiro do Paço, ao aproximar-me para aterrar na Portela, e dizia para mim: olha que interessante, eu já vi estas fotografias nos livros de história. Era a minha referência ao Portugal europeu, com o qual me identifiquei sempre quase totalmente, nomeadamente, bom, através das recordações de família. A minha gente é do Algarve e do Porto, do lado do meu pai e da minha mãe, respectivamente, mas através da cultura, da língua, de tudo. Fui criado numa família muito tradicional, relativamente aos valores da pátria, aos valores da portugalidade, como se dizia na altura, e o termo vem a ser um bocadinho reabilitado, enfim, em termos mais recentes, e por isso a minha ideia de continuidade, não só de ruptura, mas de continuidade. Coimbra foi um banho, naturalmente, de irreverência. Não é verdade? O aspecto mais traumático foi ter sido rapado como caloiro, não é verdade? Aí assumi definitivamente que tinha que ser calvo. E fui toda a vida a partir daí, por uma questão de coerência, com a trupe que me rapou. E depois também a exigência do ensino universitário. A universidade naquela altura era uma universidade escolástica, quase tradicionalista. Havia pouca relação, ou quase nenhuma, entre o mestre e o aluno. Nada a ver com o relacionamento das nossas universidades hoje, ou em tempos um pouco mais recuados. E, portanto, houve aí, de facto, uma transformação do meu horizonte. E Coimbra tem depois um outro registro muito mais sentimental, muito mais afetivo. Aí criei amizades que ficaram para toda a vida. Embora, como sabe, a minha estadia em Coimbra não tivesse sido muito prolongada, ela foi uma estadia de 2 anos, os meus 2 primeiros anos de licenciatura, depois fui para Lisboa por razões pessoais e por escolha própria. Aí, em Coimbra, criei amizades para toda a vida. Daí também a saudade. A profunda saudade de um tempo onde todos os futuros são possíveis, como é evidente, um tempo de encantamento. Queria dar-lhe um testemunho como católico que sou. A minha estadia em Coimbra coincidiu com o final do Concílio Vaticano II, de modo que li avidamente tudo o que havia sobre o Concílio, as teses inovadoras. Mal sabia eu que essa gestação, digamos, dos efeitos do Concílio Vaticano II seria uma gestação a longuíssimo prazo, sendo muitas dessas teses contestadas ainda hoje, 50 anos depois. Portanto, vivi também em termos de igreja uma experiência muito interessante com outros católicos. Não pertencia à Juventude Universitária Católica, mas estive em grupos de reflexão associados nomeadamente ao Movimento por um Mundo Melhor, do padre Vítor Feitor Pinto e do padre Manuel Vieira Pinto, que viria a ser depois bispo de Nampula. De modo que foi uma experiência riquíssima também do ponto de vista da experiência de igreja, digamos. Depois segue-se o cosmopolitismo de Lisboa, uma cidade mais perto de tudo, como gosta de dizer. Tem em Lisboa, onde volta a viver depois mais tarde, em 2006, um espaço privilegiado, reservado no coração? Volto a viver em Lisboa muito mais cedo que isso, porque em 1987, passei a habitar numa casa construída na altura e que é a grande referência para nós como família. É uma casa que mantenho hoje, é a minha casa em Lisboa, e que é a referência, é o solo possível para uma família de imigrados, entre aspas, muito entre aspas, no sentido que viemos de Angola e as nossas primeiras referências são de Angola, mas é um bocadinho do país que criei para os meus filhos. E, portanto, aí nós temos as nossas ligações mais profundas do ponto de vista afetivo a Portugal. É na margem sul, é uma zona muito simpática, e aí temos o nosso universo como família. Minha mulher, eu e os nossos 4 filhos. Passou por Itália, por França, onde, aliás, ainda hoje tem vínculos muito fortes, nomeadamente exatamente familiares, onde exatamente moram os seus 2 filhos, não é? Temos, os netos. Temos netos que são luso-franceses e que têm esta necessidade permanente, o que só os enriquece, de passarem de uma cultura à outra. E isso, e os pais, aliás, favorecem essa a ligação, que não é apenas a uma cultura, porque percebem perfeitamente, os meus filhos, até pela experiência de vida, que estar em diversos registros culturais, linguísticos, é uma riqueza. E o mundo de hoje, a evolução do mundo de hoje, prova isso, exatamente. Não é? Foi também nessa altura que, pela primeira vez, deu aulas na Universidade Lusófona. Foi professor também do curso de formação de funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Foi uma experiência muito interessante. Essa, da Comunidade de Povos da Língua Portuguesa, certo? Exatamente. Eu, quando eu estive no Ministério dos Negócios Estrangeiros de 1993 a 96, em que fui diretor do Serviço Ásia, Oceania e Médio Oriente e Maghreb, depois, logo a seguir, um ano depois, eu tive a possibilidade de, por este meu gosto permanente pelo ensino, em Angola, eu tinha tentado fazer uma segunda licenciatura para seguir definitivamente uma carreira académica na Universidade de Angola. Isso não foi possível pelos acontecimentos relacionados com o 25 de Abril e depois com a nossa saída de Angola. Eu voltei ao ensino, dando aulas na licenciatura em Ciência Política. Já era o início de um grande amor, de uma grande paixão por toda esta área das ciências sociais, que é a ciência política e relações internacionais, e, portanto, aí foi uma experiência muito interessante. E, ao mesmo tempo, dei, como diz no Ministério, um curso de formação a funcionários dos Ministérios de Negócios Estrangeiros dos PALOP, numa cadeira muito interessante, que tinha muito a ver, naturalmente, com ciência política, foi o Direito Constitucional. A Constituição Portuguesa, de 1976, e os princípios fundamentais, que os fez refletir um bocadinho sobre liberdades e garantias, sobre direitos fundamentais, etc. E isso foi uma experiência, sobretudo, contacto com eles. Foi muito interessante. Em 1996, veio para Macau. Com que motivações aqui chegou? Olha, foram motivações completamente diferentes das habituais, isto é, a maior parte dos meus colegas, por razões, isto não encerra nenhuma crítica, por razões dos seus itinerários, digamos, individuais, fizeram carreira. Eu, quando vim para Macau, não foi carreira que quis fazer, mas ter uma experiência histórica de participação num momento de importante mudança histórica em Portugal e em Macau. Porquê? Porque eu tinha sido privado, de algum modo, por uma escolha própria, dessa mesma participação no que se refere à minha terra. Eu tinha saído, como milhares, e todo aquele processo se passou à revelia de nós, que lá nascemos, que lá crescemos e que lá fizemos vida adulta. Eu estive ainda 2 anos como advogado e como magistrado do Ministério Público em Angola, depois de terminar a licenciatura. E, portanto, quis participar. E quando, no processo de transição de Macau, não no sentido de participar numa equipa, porque isso estava naturalmente a cargo do governo português, na equipa negocial que aqui estava, e naturalmente também no governo de Macau, como expressão do todo que era o governo português, as autoridades portuguesas, condutoras do processo negocial, e eu quis participar da maneira que era possível. Com a minha experiência profissional anterior, tinha sido cônsul-geral em Bordeus, dar a Macau, e cônsul-geral em Orleans, tinha a dar a Macau a minha experiência. Eu sabia perfeitamente a organização interna de um consulado, tinha uma pouca noção do universo de portugueses ou de chineses com passaporte português, que aqui estavam. Havia um grande desafio a ultrapassar, que era o da estruturação dos serviços consulares na parte da identidade, da nacionalidade, passaportes, vistos, etc., tudo isso, e desde logo isso, do ponto de vista estritamente profissional, mas do ponto de vista mais filosófico ou político, se quiser, foi participar num processo. Olha, eu quando aceitei, a que me candidatei, as funções de diretor do gabinete instalador do Consulado-Geral, o meu desígnio imediato foi: vou aceitar isto, mas é para ficar como Consul-Geral. E desde o primeiro momento eu podia não ser concretizado. O ministro dos Negócios Estrangeiros da altura podia ter escolhido outra pessoa para ficar, era do seu livre-arbítrio, digamos. Mas não, ele percebeu que eu, desde o início, fiz uma aposta numa relação profunda à comunidade que aqui estava. Eu quando cheguei aqui, já não vinha novo. Vim aqui fazer os meus 50 anos. Portanto, não era exatamente um jovem diplomata inexperiente que vinha. Era uma pessoa que começou a ser adulto muito cedo, por razões até do processo de Angola, amadurece muito em épocas de transição histórica, como todos nós sabemos, e, portanto, vinha maduro para assumir esta função. E, portanto, o meu filme relativamente a Macau, desde o primeiro dia, foi sempre: eu vou seguir isto muito para além da administração portuguesa e vou assumir isto já como uma espécie de filme, vendo os 3 últimos anos da administração portuguesa como um processo que se conclui e que se quis concluir e se concluiu o melhor possível, e depois o período que me for dado no Ministério a seguir como Consul-Geral. E assim foi. Portanto, para resumir a minha pergunta, foi a sua pergunta, perdão, foi o querer participar num processo histórico, porque tinha sido privado do meu, entre aspas, do relativo à minha terra. É por aqui também que, na altura, publica dois livros de poesia, poemas com sabor à água, toques de chão e raízes. Alguma revolta? Uma revolta que o tempo temperou. Porquê? Porque quando nós somos privados de algo que gostamos muito, que faz parte de nós, que é uma parte de nós, nós sentimos revoltados. É uma espécie de orfandade. E orfandade de ente muito querido. Aqui era a terra. Mas, ao mesmo tempo, o tempo temperou. Porquê? Porque fui sempre um ávido leitor de história e a descolonização da África, do ponto de vista de Portugal, não teve originalidade suprema relativamente a outros processos de transição, noutros contextos, noutras épocas. Eu soube integrar isso e, portanto, e por outro lado, tive sempre a amparar uma convicção de que era perfeito, natural e legítimo que os povos africanos aspirassem à autodeterminação e à independência. Portanto, isso para mim também foi uma compreensão relativamente cedo do fenómeno, a que acrescento algo do ponto de vista da minha experiência profissional. A primeira escolha que eu fiz como posto no estrangeiro foi a Guiné-Bissau. Eu era um retornado, entre aspas, que tinha sido convertido por desígnio próprio em diplomata. E qual foi a minha escolha? Foi a Guiné-Bissau. Pequeno país, não muito importante no contexto das antigas colónias portuguesas, mas em que eu tive uma relação profissional extraordinária. De contacto com as jovens, com as autoridades. De colaboração, eu estava encarregue na Embaixada da Cooperação, nos diversos domínios da cooperação, o ensino, a cooperação médica, tudo isso organizava, enfim, colaboração sempre com o embaixador, era o número dois, não era chefe de missão. E isso, a experiência de contato com as autoridades, com os nossos cooperantes, em nas diversas áreas, e com aquela população, foi uma experiência extraordinária. E só revelou o quanto eu fui para esse meu primeiro posto desprovido de quaisquer preconceitos. Isso foi, nem sequer foi uma vitória sobre mim, foi uma consequência natural do modo como eu me sentia e como estava. Quem come o pão do pobre? Quem retira a luz do cego? Quem viola a virgem? Mata o poeta, queima a floresta, afoga a criança, envenena as fontes e trai o amor? Quem fuzila o jovem? Quem luta a noiva? Quem seca a barragem? Destrói a sementeira? Incendeia o lago e aborta a serenidade deste entardecer? Quem recusa a esmola? Quem provoca o pranto? Quem escurece a noite, esta noite de festa dos amantes? Quem imola o gado? Quem desventra a grávida? Quem arma o braço do parricida? E o silêncio responde. Ao silêncio. Carlos Frota. Bom, aí esse poema revela revolta, como nós já dissemos, mas uma revolta que tem a ver com o fenómeno da guerra em si e não com a atribuição desses horrores a uma das partes. Portugal não se pode evadir da responsabilidade histórica de ter criado as condições de uma guerra civil logo que Portugal saiu de Angola. E essa guerra civil iria durar e iria marcar profundamente a experiência daquela jovem nação. Portugal tem responsabilidades históricas nisso. E eu quis, com esse poema, referir o quadro geral do sofrimento de um povo, que já tinha sofrido antes, naturalmente, e, portanto, eu entendi que devia marcar aí a minha profunda tristeza, o meu luto pelo que estava a acontecer na minha terra. Mas, repito, esse poema não quis determinar nenhuma escolha. A terra, para mim, era toda a terra. Aqueles que combatiam nela, muito tributários do que acontecia no contexto da Guerra Fria, oposição entre grandes potências, a presença dos cubanos em Angola, a ligação de Savimbi e de Roberto Helder aos Estados Unidos e aos países ocidentais, etc. Portanto, foi uma revolta daquilo que a independência não deu, que era paz e a construção do futuro logo a partir daí. Em 2002, com o sentimento de missão cumprida, parte para a Coreia, Seul, algo que representou um grande desafio internacional, certamente. Foi uma experiência humana extraordinária, porque, bom, todos nós estudámos naturalmente um dos acontecimentos mais trágicos do final da guerra de 1945, foi uma guerra logo a seguir que iria originar um novo conflito mundial. Estava tudo, estavam as sementes lançadas para isso. Daí a razoabilidade do armistício que se criou no paralelo 38, a dividir as duas Coreias. Não se quis ir mais além porque podíamos estar ali de novo num conflito mundial. E isso levou-me a uma leitura da história como uma espécie de revisitação dos textos de história, mas como qualquer coisa vivida. A Guerra da Coreia foi uma tragédia. A situação na Península foi uma tragédia. E a aspiração à unidade daquele povo continua uma tragédia por não estar realizada. Eu tive a oportunidade de conhecer em Seul o ainda secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, que era conselheiro presidencial para relações externas do presidente Nam Myoon, na altura, e que depois se tornou ministro dos Estrangeiros. E foi na qualidade de ministro dos Estrangeiros que nós, embaixadores europeus, contactámos muito com ele. Ele vinha almoçar connosco com alguma regularidade para pôr-nos em dia a conversa sobre o que ia ou não ia na política externa coreana, sul-coreana. E aí conheci-me Ban Ki-moon. Ele um dia convidou os embaixadores europeus a ir ver um filme, que é um filme, não é romanciado, ele é a narrativa real de dois irmãos que combatem na Guerra da Coreia pelos dois lados opostos. Portanto, é a tragédia toda daquela família em que um irmão combate pelas forças do Sul e outro pelas forças do Norte. Bom, o filme é tão chocante, é tão forte do ponto de vista emocional, que toda a gente chorava no final. Gente crescida, diplomatas, e também o futuro, daí a meses, secretário-geral das Nações Unidas, onde as lágrimas corriam. Isto é das experiências mais fortes, porque ele é um homem, naturalmente, do seu país, fez este percurso admirável de 10 anos como secretário-geral, mas é, antes de mais, um coreano a sofrer, enfim, todas as dores da sua terra. E isso e talvez esse seja, para mim, o símbolo mais forte do que é a tragédia de um problema não resolvido, que é o problema coreano ainda hoje. Ou seja, perceber a história através do seu povo. Partilhar algo com amigos novos, com recém-feitos, que nos contam, por exemplo, uma senhora que nós conhecemos que diz, sabe, eu vivo no Sul por um mero engano. Eu estava no Sul e toda a minha família do Norte quando a guerra aconteceu. Fiquei aqui porque não podia atravessar a fronteira. Não vejo os meus há 50 anos. Bom, imagine-se toda a tragédia disto, não é verdade? Esteve em missões oficiais em Bruxelas, Berlim, Paris, Atenas, Nova Iorque, Washington, Bratislava. Qual destas cidades mais o marcou? Depende do ponto de vista, como é evidente. Eu confesso honestamente que adoro Roma. Roma tem para nós, bem, aquela referência cultural da latinidade, como é evidente. Adoro Roma pela sua monumentalidade, digamos. Tenho uma profunda afinidade com... Eu gosto muito da literatura italiana também. E o povo italiano, para nós, é um povo muito próximo. Mais até próximo que o francês, curiosamente. E muito mais próximo que o espanhol, que, sendo nosso irmão gêmeo, vamos começando a dizer isso há alguns tempos para cá, não é? Porque de Espanha nem bom vento, nem bom casamento, não é? Enfim, naturalmente preconceito que a inclusão dos dois países na União Europeia atenuou. Há dias eu via a coroação, um vídeo antigo da coroação de Filipe VI, e via como realmente as nossas relações se modificaram, e ainda bem, há dias o rei visitou o nosso Presidente da República e visitou Guimarães. Marcelo Rebelo de Sousa depois sublinharia o quanto foi significativo os dois presidentes prestarem homenagem ao nosso fundador da nacionalidade, isso foi muito interessante, mas é fundamentalmente a Itália a minha grande referência. A França é o do ponto de vista cultural, literatura, etc., mas a Itália é uma referência mais completa, digamos. Foi embaixador na Indonésia, Filipinas, Brunei, primeiro embaixador junto da ASEAN, Associação dos Países do Sudoeste Asiático. Que memórias? Olhe, muitas e as mais diversas. Porque eu estive em todos esses países, no Brunei, em Manila, em quase todos, estive no Vietnã, estive no Laos, no Camboja, só não fui a Mianmar. Era mais fechado na altura, a abertura, digamos, começou, embora a Mianmar fosse e é um membro de pleno direito da ASEAN, obviamente, mas não fui a Mianmar. Em todos esses países senti, primeiro, o grande desafio do desenvolvimento. E numa região em que a principal questão quanto à constituição de uma comunidade de países, que é o objetivo da ASEAN, é a grande diversidade de regiões, de culturas, de níveis de desenvolvimento económico. É um esforço admirável o da ASEAN. E depois a tentativa daqueles povos de não ficarem no meio de três grandes influências culturais históricas, a China, os Estados Unidos e a Índia. O objetivo é criarem um espaço próprio em que lidam, digamos, com todos esses grandes países, essas grandes zonas de influência política e cultural, histórica, mas serem eles próprios. É o grande desafio daquele conjunto de países, 10 países, relativamente aos quais há a promessa ainda não concretizada do ingresso de Timor-Leste. É fundamentalmente isso. Diversidade cultural, diversidade, gente brilhante. Conheci muita gente, quer na diplomacia de cada um dos países, quer nos governos, gente preparadíssima, e com um olhar muito moderno sobre o mundo. Não havia nostalgias do passado, à exceção da Tailândia, todos aqueles países sofreram um fenómeno colonial, maiormente a Indonésia, colonização holandesa, e tudo o resto, colonização britânica, mas eram países sem complexos, países novos, a pensar no futuro, e com gente muito, muito bem preparada. Eu dizia no início do nosso programa que o Carlos Frota é um homem cuja vida é um itinerário. Eu atrevia-me também a dizer que a vida do Carlos Frota é uma lição. É uma lição da própria vida. Sim, é uma lição para mim, desde logo, não é? À medida que vivemos, vamos interrogando regularmente se temos o bom senso de parar um pouco, como é evidente. Eu tenho procurado esses momentos de reflexão, no olhar para trás, o que é que a vida nos ensina? E não fundamentalmente do ponto de vista profissional, o que é que nos ensina como pessoas? Interessou-me sempre muito mais do que uma visão carreirística da vida. Há pessoas que vão colecionando títulos e posições hierárquicas. Eu colecionei experiências e, ao beirar-me dos 70 anos, a única coisa que me digo é: fizeste a boa síntese, estás a fazer a boa síntese de todas essas experiências. É o grande desafio de todos nós, penso eu, olhar para trás e olhar um pouco para a frente, o frente que há, digamos, nas idades que se vão atingindo, é responder à pergunta: o que é que a vida te ensinou? Como pessoa, como cidadão. Penso muito, por exemplo, nesta minha participação na imprensa de Macau, depois deste segundo regresso, como um exercício de cidadania. No fundo, é uma maneira de dizer: tento estar desperto e tento pensar e compreender e explicar para mim mesmo o que vai acontecendo à minha volta e que implica comigo, condiciona a minha existência e dos meus e de todos, naturalmente. Portanto, estar desperto como pessoa, estar desperto como cristão, estar desperto como cidadão. Bom, e agora que tenho esta magnífica experiência de docência universitária, estar desperto para o tempo que é o dos meus alunos, meus jovens alunos, para tentar servir de ponte entre aquilo que eu sei e aquilo que o tempo deles exige. É fundamentalmente isso. É um prazer tê-lo aqui na Universidade connosco. Deixa só dizer-lhe que a Universidade de São José merece o melhor. É um projeto lindíssimo. Eu vi-o nascer. E desejo sinceramente, para além do tempo que eu aqui estiver ou que já não estiver, o melhor para esta universidade, cujo projeto merece vivamente ser consolidado. Para bem de Macau, desde logo. Muito obrigado, em nome da universidade. Este Frequência Académica de hoje, com o embaixador Carlos Frota, um comunicador por excelência, vai terminar com uma folk song, Ariranga, com que nos despedimos. Muito boa noite, eu sou José Manuel Simões. Académica. Todas as semanas, um professor da Universidade de São José fala em entrevista sobre o seu percurso académico, profissional e pessoal. Comparar Macau nos dias de hoje com Portugal nos anos 90 é uma comparação que faz pouco sentido. A grande diferença entre o passado e o futuro é a nossa consciencialização dos problemas do mundo. Temos um terço do nosso corpo discente é internacional, 49 nacionalidades. A Universidade de São José está a entrar numa fase de maturidade onde vai consolidar os seus princípios, os seus programas, os seus valores e se vai afirmar aqui na região envolvente.